gente que não me percebe. Quando passo lá por sua rua, você corre e se esconde de mim. Por que que você não enfrenta a verdade? Pois quem teme a realidade joga fora as chances que tem. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem a terra ao meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você tem que vir e encostar no meu peito, pra entender que não há preconceito entre um homem e sua mulher. Então, nossas vidas serão como antes, sem distância pra sentir saudade. Te darei todo o amor que quiser. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, vem a terra ao meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você precisa entregar os pontinhos.